Panorama Agrícola para 23 de fevereiro de 2011, quarta-feira. A Secretaria Estadual da Agricultura apresenta Panorama Agrícola, programa produzido pela Central de Rádio da EPAGRE. Olá, hoje é quarta-feira, 23 de fevereiro de 2011, noite de lua cheia, e este é o Panorama Agrícola. Na mesa de som hoje está o Eduardo Maier. E o ditado do programa é: para bom entendedor, meia palavra basta. Na dica do programa de hoje, aprenda a fazer um suco nutritivo. Nesta quarta-feira, a entrevista é com Eonir Malgarese, que fala sobre a Feira de Produtos da Agricultura Familiar em São Ludgero. E no noticiário você acompanha a Tecnoeste em Concórdia e o Dia de Campo em Rio do Oeste. Você pode ouvir o Panorama Agrícola na internet. Acesse www.epagre.sc.gov.br. Se você desejar participar do programa, ligue 48-3239-5647 ou envie e-mail para panoramaagricola@epagre.sc.gov.br. Uma dica que pode mudar o seu dia. Faça um saboroso suco utilizando couve e limão. Basta espremer 5 limões, coar e bater com algumas folhas de couve. Junte esta mistura a 1 litro de água, coe novamente e adoce. Simone Barrim para o Panorama Agrícola. É hora das notícias. A região sul da CONTAG, a Confederação Nacional dos Trabalhadores na Agricultura, debate política agrária nesta quinta e sexta na sede da FETAESC, em São José, onde ocorre um encontro regional para qualificar trabalhadores rurais no âmbito do Programa Nacional de Crédito Fundiário. 80 lideranças sindicais dos três estados do Sul estarão reunidas para analisar o programa no contexto agrário e avaliar a sua execução na região sul do Brasil. De hoje até sexta-feira, a Copérdia promove em Concórdia o Tecnoeste, show tecnológico rural do Oeste Catarinense. Na programação, exposição de máquinas e equipamentos, seminário catarinense da qualidade do leite, seminário sobre suinocultura e uma palestra técnica a respeito das perspectivas da suinocultura. Também de hoje até sexta-feira, ocorre em Rio do Oeste o Dia de Campo da Cravil, a Cooperativa Regional Agropecuária do Vale do Itajaí. Duas datas estão reservadas exclusivamente para associados e outra destinada a entidades estudantis, empresas de pesquisa e autoridades do setor. O total da área cultivada com milho, feijão, soja e arroz, além de pastagens, é de 3,5 hectares. E o evento reúne associados de 40 municípios da área de abrangência da Cravil, no Alto Vale do Itajaí. Você sabia? Você sabia que o plantio direto é uma das bases da agricultura sustentável, porque retira o gás carbônico da atmosfera e o retém no solo, transformando-o em matéria orgânica? A técnica do plantio direto dispensa o revolvimento da terra com o uso de grades e arados e trabalha com rotações de culturas. Isso aumenta a matéria orgânica. A semeadura é feita na palha da cultura anterior, o que impede a queima da área. Sem a massa vegetal queimada, o dióxido de carbono, CO2, não é liberado. Além de promover o sequestro, digamos assim, do dióxido de carbono da atmosfera, o plantio direto é exemplo de agricultura conservacionista, com preservação da qualidade dos recursos naturais, como água e solo. Você preserva o solo e evita a erosão. a água que sai das lavouras para os rios é limpa, sem lama. O local de plantio também é beneficiado com o maior número de nutrientes. Confira as novidades que podem ajudar você a decidir melhor. Na entrevista de hoje, a jornalista Ionir Malgarese conversa com a extensionista da IPAGRE em São Ludgero, Terezinha Volpato, que fala sobre a construção e valorização de um espaço para a feira de produtos da agricultura familiar no município, com jovens, mulheres e idosos. A feira aqui em São Ludgero, ela foi assim, um dos pontos que nós discutimos no projeto Microbacia, desde a implantação do projeto, na hora de elaboração do plano de trabalho das microbacias. Uma das questões que se questionava muito era a questão de que não havia produtos da agricultura familiar aqui no município para oferecer para a população da urbana. Então, conciliou-se toda essa questão, se trabalhou a questão da profissionalização dos agricultores, das agricultoras, diversos cursos foram realizados, reuniões, e o pessoal construiu esse espaço, né, e essa forma de trabalhar aqui na feira. Nós temos assim, um grupo que está, esses últimos 6 anos, esse grupo tem trabalhado junto. Nós temos uma maneira de gestão do grupo diferenciada das outras feiras, né, que nós trabalhamos com jovens de 15, 16 anos, que nesse momento estão no colégio, né, e trabalhamos também com pessoas até 60, 65 anos. A gente tem procurado manter a produção, manter a tradição dos produtos, né, tradicionais aqui do lugar, e também valorização do espaço aqui. Nós temos nesse espaço aqui o apoio da Prefeitura Municipal, os recursos que foram construídos, que foi construído esse espaço é do projeto Microbacias 2, e a mão de obra foi toda das próprias agricultoras, que compraram lá o pincel, o verniz, e vieram aqui e fizeram esse espaço aqui para elas. Ao longo desses 5 anos a gente está atendendo, e a demanda é bastante grande, e tem assim oferecido uma oportunidade de renda diferenciada, né, da comercialização de produtos aqui na feira de produtos coloniais. Pois é, eu percebo que aqui o movimento é grande. Para a vida dessas mulheres, Terezinha, você como extensionista, que benefícios você percebeu a partir da abertura dessa feira? Para nós, assim, ó, a valorização do trabalho da mulher. Porque nós temos, assim, trabalhos que as mulheres fazem cotidianamente, que eles não são valorizados, assim. Então, nós percebemos aqui que as pessoas da cidade, houve uma integração tão bonita com as pessoas que moram aqui na cidade e com elas do interior. Elas falam, todas falam dos produtos de todas. Então, a gente tem, assim, crescido junto, tem construído, assim, um espaço mais familiar, um espaço de discussão. As pessoas da cidade dão opinião também de como a gente deve conduzir essa feira. E a gente tem agregado outros valores também. E também ter a questão da manutenção dos jovens, né? Todas elas têm filhos jovens e que hoje colaboram. Os filhos são os que fazem toda a gestão financeira da feira, todo o trabalho de contabilidade é feito por eles, então a gente tem dado assim, um total apoio para que eles possam também sentir o gosto, o prazer de estar fazendo isso daqui. Eles trabalham efetivamente na feira, os jovens, e para nós isso é um lucro, porque além de valorizar a mulher do campo, nós também estamos dando oportunidade para que os filhos pensem e gostem também da atividade rural, e que não é necessariamente só ir para a roça, plantar e colher, mas são outras atividades que você pode estar fazendo e agregando renda e o prazer de estar no campo, né? Essa então é a extensionista da IPAGRE em São Ludgero, Terezinha Volpato, em entrevista a Ionir Malgarese. O ambiente onde vivemos e plantamos clama por cuidado em seu favor. Não podemos pensar somente em dinheiro sem ter antes escutado o seu clamor. O ambiente chora já faz tempo, sofre um desrespeito sem igual. É necessário que todos colaborem na preservação ambiental. O ambiente agradece a nossa conscientização. Vai sobrar pão e trabalho preservando nosso chão. Vai sobrar pão e trabalho preservando nosso chão. O ambiente agradece a nossa conscientização. Apoio Ministério do Desenvolvimento Agrário. A Secretaria Estadual da Agricultura apresentou Panorama Agrícola, programa produzido pela Central de Rádio da IPAGRE.